Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje é quarta-feira, meiozinho de semana. Tá começando por aqui, pela sua rádio preferida, audiência absoluta. Mais um sucesso no seu rádio, que é o programa Central do Sertanejo. Comigo, Silvio Ferraz. Hoje, quarta-feira, dia 26 de fevereiro do ano de 2014. Onde você estiver, tá em casa, tá no carro, tá trabalhando, tá curtindo a sua rádio preferida. Chegou o Central do Sertanejo. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz, te faço companhia nessa uma hora de sucesso com muito sertanejo, sertanejo universitário. Você vai curtir com certeza. Pra começar, eu já tenho informações falando da dupla Rick Renner. Rick Renner faz o lançamento do seu novo DVD no Shopping Vila Lobos, em São Paulo. Acontece hoje, quarta-feira, dia 26, a noite de autógrafos na Livraria Cultura, no Shopping Vila Lobos. O evento terá início às 19 horas e marcará o lançamento do DVD da dupla Rick Renner, Bom de Dança, volume 2. Estamos muito animados e felizes para esse evento. Será maravilhoso realizar uma noite de autógrafos, sentir e transmitir carinho ao nosso público. Esperamos uma noite incrível e marcante. Contamos com a presença de todos. Convida aí a dupla Rick e Renner. Trazendo 19 canções, entre inéditas e releituras de grande sucesso, o novo álbum é um produto diferenciado de músicas dançantes. Quem é fã não pode perder. E tem várias participações especiais também nesse álbum. E uma delas nós vamos conferir agora, abrindo o nosso Central de Sertanejo nessa quarta-feira maravilhosa. Rick Renner, Rio Negro e Solimões, O Boteco Envenenou. E o boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, a Veco pegou, levou. E o boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, a Central Veco pegou, levou. Do Sertanejo. Vamos lá, vamos sair pra se encontrar, vamos se ver. Vamos cantar, vamos zoar, vamos beber. É tudo nosso, a Veco pegou, levou. Vamos lá, que eu tô com sede de tomar água de bar. E numa boca de mulher me pendurar. É tudo nosso, a Veco pegou, levou. E o boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nossa, Veco pegou, levou. E o boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nossa, Veco pegou, levou. Vamos lá, tá lotadinho, mas ainda tem lugar. E a mulherada que não para de chegar. É tudo nosso, a Veco pegou, levou. Vamos lá, que eu tô com sede de tomar água de bar. E numa boca de mulher me pendurar. É tudo nosso, a Veco pegou, levou. E o boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, a Veco pegou, levou. E o boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, a Veco pegou, levou. O boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, a Veco pegou, levou. O boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, a Veco pegou, levou. O boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, a Veco pegou, levou. E o boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, a Veco pegou, levou. E o boteco envenenou, boteco envenenou. Agora é tudo nosso, a Veco pegou, levou.

saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Fechando a nossa primeira sequência aqui do Central do Sertanejo, todo romantismo nesse bolero gostoso com Gustavo Lima. Fui fiel, é uma rocha de primeira qualidade também, né? Uns chamam de bolero, outros chamam de arrocha, e fica aí esse super sucesso em todo o Brasil, sendo aí a quinta mais tocada em todo o Brasil no segmento sertanejo. Passou também Eduardo Costa, Os 10 Mandamentos do Amor, essa música aí que já foi regravada por vários artistas nacionais, e agora tá na voz do Eduardo Costa, também fazendo todo sucesso no Brasil inteiro. Luan Santana, Donzela, Bruno Marrone, Você Me Vira a Cabeça, regravação de Alcione, Lucas Luco, Mozão e Rick Renner e Rio Negro e Solimões. Rick Renner, que hoje vai estar lançando aí o seu CD na Livraria Cultura, no Shopping Vila Lobos, em São Paulo. Olha que barato, hein? Vamos pro intervalo, eu já volto trazendo muito mais sucesso pra você. Excelente quarta-feira, tá na rádio que você gosta de ouvir, tá na Rádio da Cidade. Meu amigo, minha amiga, eu já tô voltando com muito mais música. Tem também Recordação Sertaneja na sequência, já abrindo o nosso bloco, não sai daí. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já estou de volta aqui no Central do Sertanejo, trazendo para você muito mais sertanejão de qualidade. Agora tem Recordação Sertanejo com o cantor Daniel, que é o príncipe aí, né? Segundo a mulherada, o príncipe do sertanejo. É o Daniel chegando com a grande recordação, com o sucesso Os Amantes. Aumenta o volume, você vai gostar. Central do Sertanejo na sua quarta-feira. Central do Sertanejo. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor, pra matar a saudade da felicidade. Que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos de

noite inteira. Chega de tempo, eu vou me declarar. Chegar lá de madrugada, te acordar, te beijar e te amar. Chega de tempo, eu quero é você. Te envolver nos meus braços e te dar uma noite inteira de prazer. E te dar uma noite inteira de prazer. Central do Sertanejo. Eu tô jogando fora as lembranças de nós. Não quero olhar nos olhos, ouvir tua voz. Já descobri o meu segredo, vai ser bem melhor assim. Você distante de mim, eu já te avisei, não vou te procurar. Aonde vai não me interessa, nem com quem está. Se perguntam, disfarço, comigo tá tudo bem. Ela eu não sei, mas se amanhã te encontrar, posso não me controlar. E sem pensar Sertanejo, sucesso no seu rádio. Gabriel Valim, Medo de Você, é o novo som do cara que tá bombando em todas as rádios do Brasil. Guilherme e Santiago passaram por aqui também com Na Noitada. E Daniel, super sucesso, grande recordação. Os Amantes, do cantor Daniel. E agora tá chegando informações falando aí da cantora Paula Fernandes, que parece, pelo que tudo indica, está de férias, né? Está curtindo. Paula Fernandes volta às suas origens após o lançamento da sua turnê Paula Fernandes, Um Ser Amor, que aconteceu em Belo Horizonte no dia 8 de fevereiro, em São Paulo, dia 14 e 15. A cantora resolveu voltar às suas origens. Paula visitou o lugar em que cresceu, na Serra do Cipó, em Minas Gerais, e se emocionou revivendo momentos que marcaram sua infância. É, parece que não é férias não, né? Parece que foi só um momento mesmo de reflexão para voltar às origens aí. Tá certo, Paula Fernandes. A Paula Fernandes, que é uma cantora que nunca fugiu das suas origens, né? Vamos com Paulinha Fernandes, Um Ser Amor, aqui no Central do Sertanejo.

Ah, se meu dinheiro desce. Paulo Fernandes, um ser amor. Gabriel Valim, medo de você. Guilherme Santiago, noitada. E Daniel, os amantes. Super sequência, super sucessos. Amanhã tem muito mais pra você. Amanhã, quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Eu marco presença, com certeza, aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo pra você o melhor do sertanejão de qualidade. É o Central do Sertanejo. Agradecendo todo mundo o carinho da audiência. A gente se encontra amanhã. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Obrigado pela audiência. Continue na rádio que é sucesso. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio.